Virei Murilo, carrega a visão. Se a cara pulsa, e aí, Stat Punk? Chama que tá tendo, filho. Eu vou me declarar pra você, só não sei qual que vai ser, mas tenho certeza que vai ser pra uma garota muito linda, porque minha mente sabe bem escolher. E energia constante com aquela gata grande. Estourei mais um champanhe pra ela. Espetacular, vibrante, tá bumbum GG gigante. Vai rebola pros favela. Favelado eu sou sim, eu nasci, eu cresci, vim de lá. Vi vários cair, vi vários sangrar. Mesmo assim eu segui sem crime em frente. Vi vários se levantar, quebrar a fita tava errada. E só mostrar uma quadrada não vai consertar a parada, pode pá. E é assim, não tem fim, mesmo assim eu segui sem crime. Então tem que respeitar. Calma gata, não se assusta, só te faço uma pergunta. Quero saber sua conduta pra me ver qual é a sua. Diferente mesmo, acho que não vai importar, porque a porta que eu quero abrir é da sua bunda. Mostra esse corpinho, que esse corpo é muito bom. Mostra o que tem dentro dessa estrela. Toda bagunçada, tabuada de batom. Essa tem o dom da natureza. Quer seu salto alto com calça de moletom. Quer seu baldinho de breja. Toda sorridente que corpão de violão. Então senta na minha cabeça e não sai da minha cabeça. Porra, pior que ela não sai mesmo. Mas se bobeando também não saio da mente dela. Eu não sei se é sonhando ou se é tendo pesadelo, porque eu não volto mais. Bye. Tchau, já foi sua vez, é só uma vez na cama do pai, porque eu não volto mais. Bye. Tchau, já foi sua vez, é só uma vez na cama do pai, porque eu não volto mais. Bye. Tchau, já foi sua vez, só uma vez na cama do pai, porque eu não volto mais. Bye. Tchau, já fui, já fui.